tema a ser colocado aqui hoje é buscando respostas. Bom, quem de nós que nunca tenta buscar alguma resposta? Quem de nós, aqui presente, em qualquer lugar, em qualquer local, não tenta buscar alguma resposta para alguma coisa? Todos nós temos dúvidas, e essas dúvidas, muitas vezes, elas não são, digamos assim, esclarecidas, assim, no nosso dia a dia. Eu diria que hoje, o local, não porque eu estou aqui, porque nós estamos numa casa espírita, mas daria até para dizer hoje que é o local onde mais se buscam respostas, que pessoas que vêm buscar respostas, seriam hoje as casas espíritas. Respostas de perguntas, de questionamentos, de dúvidas que todos nós temos e que nos livros ou no conhecimento geral, nas escolas, enfim, não existem essas respostas. Por que tanta pobreza? Se Deus, em sua infinita bondade, doçura, e digamos assim, é bom para todo mundo, por que tanta pobreza? Por que tanto sofrimento? São pessoas que buscam esse tipo de resposta. Por que isso? Por que no Brasil estamos passando por tantas dificuldades? Porque o mundo inteiro hoje parece que está uma efervescência, parece que está todo mundo querendo um brigar com o outro. Por que está acontecendo tudo isso? Eu acho que todo mundo se faz essa pergunta. Então o Espiritismo, ele coloca bem claramente o que é um mundo de provas e expiações. É um mundo exatamente em que nós estamos vivendo e que existem todas essas expiações, provas e expiações, e que temos que passar por tudo isso. Por quê? Porque existe lá no Espiritismo também várias leis naturais, ou são leis divinas, que é a primeira grande lei, a lei da reencarnação. É a lei da evolução através das várias e várias encarnações. Se morre, se nasce novamente, se morre, se nasce novamente, para depurarmos nosso espírito. É a evolução. Por que que existe lá a lei da causa e efeito, a lei do karma? Porque todos que aqui semeiam, não importa que tipo de semente é, um dia vão colher aquilo que semearam, aquilo que plantaram, ou nessa ou numa outra existência. Eu tive a oportunidade hoje de manhã, hoje de tarde, de assistir um pequeno vídeo, é um vídeo, áudio-vídeo, né, na internet, de um astrofísico. O nome dele é Neil deGrasse Tyson. Bom, ele estava fazendo uma palestra e aí então teve um rapaz lá, porque hoje parece que está meio em moda, ele é ateu, certamente ele é ateu, tá? E um rapaz, que parece que está meio em moda hoje, a gurizada de 15, 16 anos, parece até que existe um comum acordo que todos eles duvidam de Deus ou são ateus, mas eles não têm convicção ainda o porquê que eles acreditam nisso. Bom, de certa forma, todos jovens, até eu, uma vez, uma época, passei por essa situação. Então, teve um jovem lá que perguntou para esse astrofísico por que que ele, como é que ele justificava a não crença em Deus, não acreditar em Deus. Aí ele explicou que lá em 1775, aconteceu lá em Lisboa, capital de Portugal, um terremoto de grandes escalas, em escala sei lá quanto lá, que destruiu praticamente toda a cidade. As pessoas, lá em Lisboa, deve ter mais ou menos umas mais de 100 igrejas, né? É um país extremamente católico, apostólico, romano, e foram tentar se salvaguardar, foram tentar se salvar nas igrejas. O que que aconteceu? As igrejas caíram também. As igrejas são feitas no mesmo prédio. Naquela época lá não existia aquilo que existe hoje, então as igrejas também caíram. E foram 80 mil pessoas que pereceram, que morreram. E ele coloca a resposta dele: onde estava Deus? Onde estava Deus? No momento em que Lisboa foi destruído, que era uma cidade santa, e que principalmente as pessoas que foram, a maior quantidade de pessoas que morreram foram dentro das igrejas, que é a igreja que é aquela onde está Deus. Bom, aí já o cara meio que acha que surtou, né? Porque ele não conhece a lei do karma, que é a lei do karma, é uma lei natural, a lei da causa e efeito, que provavelmente aí tem acontecido o quê? Karma coletivo. Todas essas pessoas, elas pereceram, elas morreram, elas desencarnaram nesse momento, porque num outro momento, numa outra existência, ora, aconteceu alguma coisa que eles provocaram esse mesmo acidente para outras 80 mil pessoas. Nada acontece por acaso. Aí ele justificou também aonde estava Deus, né, tentou justificar no tsunami, né, que destruiu lá a Indonésia e provocou lá 250, 260 mil mortos. Terremoto no Haiti também com 250 mil mortos. Quer dizer, são forças naturais, desastres, catástrofes naturais que provocam o quê? Karmas coletivos. Provocam a quantidade muito grande de desenlaces físicos e esses espíritos vão para a espiritualidade. Como uma pessoa morre num acidente e tal, só que aí são 250 mil acidentes que aconteceram no momento. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer, e Deus está se lixando para isso. Deus não inventou religião nenhuma, Deus não pediu para construir igreja nenhuma, Deus, através de Jesus, dizia Jesus, que a oração, ela vale quando sai do teu coração. Sai do teu coração com devoção, com fé. Não precisa ir na igreja, não precisa vir no centro espírita. Não precisa ir lá no cemitério rezar para os mortos. Tu pode rezar em casa, tu pode rezar em qualquer local. Então, são respostas facilmente compreendidas. Por quê? Porque o Espiritismo, ele nos dá uma resposta lógica, coerente, sensata, lúcida, através da lei da reencarnação, a lei da liberdade. Vejam só, todo mundo é livre para fazer o que quiser, a não ser nos países autoritários lá, que de repente tu não consegue. Mas a maioria das grandes democracias, existe sempre o princípio da liberdade. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a lei da liberdade, que é uma lei natural, uma lei divina. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para chegar lá fora e dar um tiro no cara que te fez alguma coisa. Mas, as consequências virão. As consequências, elas virão. Ou nessa existência, ou numa outra. Tu vai ser morto pela bala. Essa é a questão. Então, buscando respostas. Para nós buscar respostas, nós temos que ampliar nossa mente, ampliar nosso horizonte, abrir nossa mente, que nós vamos buscar um monte de respostas. Mas conscientes, dentro de uma fé raciocinada, lúcida, sensata. Então não existe tanto mistério, e todas as respostas, elas se encontrarão, elas serão encontradas. Talvez hoje, não todas, de repente, coisas mais difíceis, da astrofísica, ou outros assuntos um pouco mais complicados dentro da ciência, mas elas virão sim. Por quê? Porque todos têm a oportunidade de ter o conhecimento. E as respostas, elas virão através do estudo e através da abertura mental, de sermos abertos. É isso. Obrigado.